Baluaê, a do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. Na minha dança, o que me causa dor vira poeira. A do pé meu pai adotou, teu canto ecoa na voz de um tincoã, palha e mistério da terra de Nanã. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. Balançam guizos nas mãos o xaxará, doença e cura, silêncio no caminhar. Meu velho orixá, tua luz e teu amor irão nos curar. A do pé meu pai adotou, a do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. A do pé meu pai, ô baluaê. Meu pai, ó.